vidas esse amor viveu, e no seu abraço de amanhecer, quantos compromissos eu perdendo a hora. Mais um beijo, roupas jogadas no chão, seu abraço forte bate coração. Hoje uma saudade que não tem mais fim. Se a minha vida é a sua vida, estamos separados, não vejo saída. Olha, é tão difícil ficar sem você. Até o seu perfume está na minha roupa. Se alguém falar seu nome, a alma fica louca. Se amar é meu destino, só amo você. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Está escrito nas estrelas que eu não sei viver sem você. É a sua vida. Estamos separados, não vejo saída. Olha, é tão difícil ficar sem você. Até o seu perfume está na minha roupa. Se alguém falar seu nome, a alma fica louca. Se amar é meu destino, só amo você. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Está escrito nas estrelas que eu não sei viver sem você. Te amo, eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Está escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas.